Acredite se for bobo. Você sabia que o asterisco nada mais é do que um ponto final hippie? Você sabia que tem uma carne que serve para limpar as solas do sapato? Essa carne é o carpaccio. Você sabia que o veículo mais rural do mundo é a carroça? Você sabia que é pecado colocar água benta em uma garrafa térmica? O Vaticano explica que é pecado, pois a garrafa térmica é um recipiente de pouca fé. Acredite se for bobo.